Ficheiro 46, página 256. O Flávios faz um milagre de beleza com o meu cabelo, conseguindo nivelar a parte da frente e escondendo as peladas atrás com algumas das madeixas mais compridas. O meu rosto, como foi poupado às chamas, não apresenta mais do que os habituais desafios. Depois, visto o fato do mimo gaio, do Sina, e as únicas cicatrizes visíveis são as do pescoço, antebraços e mãos. A Otávia prende-me o alfinete do mimo gaio por cima do coração e recuamos todos para me examinar ao espelho. Não consigo acreditar que me tenham dado um aspecto tão normal, quando por dentro me sinto tão estragada. Ouvimos uma pancada na porta e o Gale entra no quarto. Dão-me um minuto? Pergunta ele. No espelho, observa a minha equipa de preparação. Sem saber para onde ir, chocam uns com os outros, algumas vezes até decidirem fechar-se na casa de banho. O Gale aparece atrás de mim e olhamos para as nossas imagens refletidas. Procuro algo a que me agarrar, algum sinal da rapariga e do rapaz que se conheceram por acaso no bosque há 5 anos e se tornaram inseparáveis. Pergunto-me o que lhes teria acontecido se os jogos da fome não tivessem ceifado a rapariga. Se ela se teria apaixonado pelo rapaz, casado com ele até? E se no futuro, depois de os irmãos crescerem, teria fugido com ele para o bosque e deixado o 12 para sempre? Teriam sido felizes, sozinhos, no bosque? Ou será que aquela tristeza sombria e complicada entre eles surgiria mesmo sem a ajuda do Capitólio? Trouxe-te isto. O Gale mostra-me uma aljava. Quando pego nela, vejo que contém uma única flecha normal. A ideia é que seja simbólico. Tu a disparares o último tiro da guerra. E se não acertar? Pergunto. A Coyne vai buscar a flecha para eu tentar de novo? Ou mata ela o Snow com um tiro na cabeça? Vais acertar. O Gale pendura a aljava ao meu ombro. Ficamos ali, frente a frente, evitando os olhos um do outro. Não vieste visitar-me ao hospital? Ele permanece calado. Então faço a pergunta. Foi a tua bomba? Não sei. Nem o Beatty sabe, respondeu. Isso faz alguma diferença? Estarás sempre a pensar nisso, de qualquer maneira. Ele espera que eu o negue. Eu quero negá-lo, mas é verdade. Mesmo agora vejo o clarão que a incendeia, sinto o calor das chamas e nunca serei capaz de separar esse momento do Gale. O meu silêncio é a minha resposta. Era a única coisa que ainda tinha a meu favor. Cuidar da tua família, conclui ele. Faz boa pontaria, está bem? Ele toca-me na face e vai-se embora. Quero chamá-lo e dizer-lhe que estava enganada, que descobrirei uma maneira de lidar com isto, de recordar as circunstâncias em que ele criou a bomba, de ter em conta os crimes indesculpáveis que eu própria cometi, de descobrir a verdade acerca de quem lançou os paraquedas, de provar que não foram rebeldes, de perdoá-lo. Mas, como não consigo, terei simplesmente de viver com a dor. A Effie volta para me acompanhar a uma reunião. Pego no meu arco e, no último instante, lembro-me da Rosa, reluzindo no seu copo de água. Quando abro a porta da casa de banho, encontro a minha equipa de preparação sentada em fila na borda da banheira, agachada e derrotada. Lembro-me de que não fui a única a perder o seu mundo. Vamos, digo-lhes, temos um público à espera. Preparo-me para uma reunião de produção em que o Plutarque me indica onde me posicionar e quando me dará a deixa para matar o Snow. Em vez disso, entro numa sala com 6 pessoas, sentadas à volta de uma mesa. O Pita, a Joana, o Beatty, o Haymitch, a Annie e a Enovária. Envergam todos os uniformes cinzentos dos rebeldes do 13. Ninguém está com um aspecto particularmente agradável. Que é isto? Pergunto. Não temos a certeza, responde o Haymitch. Parece ser uma reunião dos últimos vencedores. Só restamos nós? Pergunto. É o preço da celebridade, ironiza o Beatty. Fomos perseguidos pelos dois lados. O Capitólio matou os vencedores suspeitos de serem rebeldes. Os rebeldes mataram os que julgaram ser aliados do Capitólio. A Joana lança um olhar carrancudo à Enobarria. Então o que está ela a fazer aqui? Ela está protegida, segundo o que decidimos chamar Acordo do Mimogaio, explica a Coina entrando atrás de mim. Em que a Katniss Everdeen aceitou apoiar os rebeldes em troca da imunidade dos vencedores capturados. A Katniss cumpriu a sua parte e nós cumpriremos a nossa. A Enobarria sorri para a Joana. Escusas de pôr esse ar convencido, avisa a Joana. Vamos matar-te de qualquer maneira. Senta-te, por favor, Katniss, pede a Coin, fechando a porta. Escolho o lugar entre a Annie e o Beatty, colocando com cuidado a rosa do Snow em cima da mesa. Como de costume, a presidente vai diretamente ao assunto. Chamei-vos aqui para resolvermos uma questão. Hoje vamos executar o Snow. Nas semanas anteriores, centenas dos seus cúmplices na opressão do povo de Panem foram julgados e aguardam agora a sua execução. No entanto, o sofrimento nos distritos foi de tal forma profundo que estas medidas parecem insuficientes para as vítimas. Na verdade, muitas estão a exigir a aniquilação total dos que detinham a cidadania do Capitólio. Todavia, visto que um dos nossos deveres é manter uma população sustentável, não podemos concordar com isso. Através da água no copo, vejo uma imagem distorcida de uma das mãos do Pita. As queimaduras. Somos ambos mutes de fogo agora. Os meus olhos sobem para a sua testa, onde as chamas lhe queimaram as sobrancelhas, poupando por pouco os olhos. Os mesmos olhos azuis que na escola costumavam procurar os meus e depois se desviavam rapidamente. Como fazem agora? Mas temos uma alternativa. Uma vez que eu e os meus colegas não conseguimos chegar a um consenso, foi acordado deixar os vencedores decidir. Uma maioria de quatro aprovará o plano. Ninguém pode abster-se da votação, informa a Coin. O que foi proposto é que, em vez de eliminarmos toda a população do Capitólio, realizemos uns últimos e simbólicos Jogos da Fome, usando as crianças com relações de parentesco mais próximas com aqueles que detinham o poder. Voltamos-nos todos para ela. O quê? Atira a Joana. Realizamos outros Jogos da Fome usando crianças do Capitólio, repete a Coen. Está a falar a sério? Pergunta ao Pita. Estou. Devo também dizer-vos que, se avançarmos com os jogos, tornaremos público que isso foi feito com a vossa aprovação, embora a distribuição dos votos seja mantida em segredo para a vossa própria proteção, acrescenta a Coen. Isto foi ideia do Plutarch? Pergunta ao Haymitch. Foi minha, confessa a Coen. Pareceu-me um compromisso entre a necessidade de vingança e uma perda mínima de vidas. Podem começar a votar. Não, exclamou Pita. Eu voto não. Claro. Não podemos ter outros Jogos da Fome. Por que não? Retruca a Joana. Parece-me bastante justo. O Snow até tem uma neta. Eu voto sim. Eu também, declara a Enobarria quase com indiferença. Eles que provem um pouco da sua própria receita. Foi contra isso que nos revoltamos, Lembram-se? O Pita olha para cada um de nós. Annie? Eu voto não com o Pita, diz ela. Como votaria o Finnick se aqui estivesse? Mas não está, porque os mutes do Snow o mataram. Lembra-lhe a Joana. Não, anuncia o Beatty. Isso iria estabelecer um péssimo precedente. Temos de deixar de nos ver como inimigos. Neste momento, a união é essencial para a nossa sobrevivência. Não. Falta a Katniss e o Haymitch, nota a Coyne. Terá sido assim, então? Há 75 anos ou mais? Com um grupo de pessoas sentados à volta de uma mesa, votando o início dos Jogos da Fome? Terá havido vozes discordantes? Terá alguém apresentado o argumento a favor da clemência, depois derrotado por apelos à morte das crianças dos distritos? O perfume da rosa do Snow sobe-me ao nariz e desce-me à garganta, apertando-a com o desespero. Todas aquelas pessoas que eu amava, mortas. E agora estamos a debater os próximos Jogos da Fome, numa tentativa de evitar mais perda de vidas. Nada mudou. Nada, nunca, irá mudar. Penso nas minhas opções com cuidado, analisando todas as possíveis consequências. Mantendo os olhos na rosa, digo: eu voto sim, pela prime. Haymitch, tu decides, insta a Coyne. Um pita furioso bombardeia o Haymitch com explicações sobre a atrocidade a que este poderá associar-se. Mas sinto o Haymitch a observar-me. É este momento, então, em que perceberemos exatamente como somos iguais e como ele me compreende. Eu estou com o mesmo gaio, declara o Haymitch. Ótimo, está decidido, conclui a Coyne. Agora temos mesmo de ir ocupar os nossos lugares para a execução. Quando ela passa por mim, levanto o copo com a rosa. Será que pode providenciar para que o Snow leve isto? Mesmo por cima do coração? A Coyne sorri, claro, e vou também informá-lo dos jogos. Obrigada, digo. Um grupo de pessoas entra rapidamente na sala e rodeia-me. Recebo o último toque de pó de arroz, as instruções do Plutarch, enquanto me conduzem para as portas da frente da mansão. O círculo da cidade está a transbordar, com gente espalhada até às ruas laterais. As pessoas importantes ocupam os seus lugares. Guardas, autoridades, líderes rebeldes, vencedores. Ouço os aplausos que indicam que a Coyne apareceu na varanda. Depois, a Effie dá-me uma palmadinha no ombro e eu saio para a luz fria de inverno. Dirijo-me para o meu lugar, acompanhada do barulho ensurdecedor da multidão. Seguindo as indicações que me deram, volto-me para me verem de perfil e espero. Quando trazem o Snow pela porta, o público enlouquece. Prendem-lhe as mãos atrás de um poste, o que é desnecessário, porque ele não vai a lado nenhum. Não tem para onde ir. Não estamos no palco espaçoso, diante do centro de treino, mas no terraço estreito em frente da mansão do presidente. Não admira que ninguém se tenha preocupado em pedir-me para treinar. Ele está a 10 metros de distância. Sinto o arco vibrar na minha mão. Levanto o braço e pego na flecha. Coloco-a no lugar. Aponto para a rosa. Mas olho para o rosto do Snow. Ele tosse. E um fio de sangue escorre-lhe pelo queixo. Deita a língua de fora e lambe os lábios inchados. Procuro nos seus olhos o mais pequeno sinal de qualquer coisa. Medo, arrependimento, ira. Mas vejo apenas a mesma expressão de gozo que terminou a nossa última conversa. Como se ele estivesse a repetir as suas palavras. Oh, minha querida menina Everdeen. Pensei que tivéssemos combinado não mentir um ao outro. Ele tem razão. Combinamos. A ponta da minha flecha desloca-se para cima. Solto a corda. E a presidente Coyne bate na borda da varanda e cai para a praça. Morta.